E hoje chamei-vos aqui para repor algumas coisas que tenho sido visado por um funcionário da Câmara, que é ao mesmo tempo candidato do PSD-CDE, do CDS, constantemente com mentiras em cima de mentiras, de forma, eu até diria, de doença de foro mental. Por isso, este indivíduo e o candidato do PSD-CDS não passa de um mentiroso miserável, de um mentiroso compulsivo. Nunca imaginei que este indivíduo passou ao meu lado 11 anos e que revelasse estes atributos que tem. Para ele, atingir os fins não interessa aos meios. O que interessa é uma mentira completa e eu hoje chamo aqui mentiroso e tenho documentos para provar que ele mente, que mentiu em várias coisas. Como sabem, visou-me que o Presidente da Câmara Municipal, e não estou aqui como candidato, estou aqui como Presidente da Câmara Municipal, que o Presidente da Câmara Municipal tinha sido corrido e destituído da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Oliveira do Hospital e que estava na lista negra que não poderia ter tomado posse. Quero-vos entregar hoje aqui uma carta do seu Presidente do Conselho de Administração, que diz isto. Boa tarde, Sr. Professor José Carlos Alexandrino Mendes. Lamento o teor difundido pelo jornal Correio da Beira Serra, envolvendo o seu nome e o crédito agrícola, mais concretamente desta caixa, que, como se impunha, deveria ter sido preservado por alguém pertencente aos seus órgãos sociais. Tanto quanto é do meu conhecimento, nunca Vossa Excelência foi destituído de qualquer cargo nesta caixa, não está, nem esteve em qualquer lista negra ou ferido de qualquer irregularidade que o impedisse de concorrer a qualquer lugar, em qualquer lista para os órgãos sociais desta caixa. Porém, se lhe tivesse imputado qualquer limitação, não teria sido Vossa Excelência indigitado e eleito para Presidente da Mesa da Assembleia Geral no último ato eleitoral, cargo que ainda hoje mantém. Acresce ainda, caso não fosse o seu impedimento, pelo facto de ser Presidente do Município, que, como é óbvio, não proporcionaria a independência requerida e a disponibilidade que o cargo exigiria, teria todas as condições para integrar o elenco diretivo então sufragado. Com os melhores cumprimentos, Armando Lopes, Presidente do Conselho de Administração da Caixa de Crédito Agrícola. Isto mostra claramente que este indivíduo não tem princípios, não tem moral, e de moral poderíamos falar de muitas coisas que também não vou falar, não tem moral para, se ele chegou a algum cargo até dos órgãos sociais da Caixa de Crédito Agrícola, foi pela minha mão. Mas isso hoje também não é importante, até porque brevemente proporei a expulsão dele como sócio da Caixa de Crédito Agrícola. Nunca a Caixa de Crédito Agrícola deveria ter sido metido na política. Esta é uma das maiores mentiras, com a colaboração fantástica daquele jornal que derrotei já em 2013 e em 2017, que o derrotei nas urnas, porque também fazia notícias contra nós, como sabem, todos sabem que é o pseudo ao jornal, às vezes chamar-lhe até o nome mais correto é um pasquim, ao serviço desta candidatura, da candidatura do Chega e da candidatura da própria CDU. Mas eles misturam-se todos, sem princípios, sem ética, sem fundamento. E por isso quero-vos dizer que agirei judicialmente contra o candidato do PSD-CDS, agirei judicialmente contra o jornal e agirei judicialmente contra o diretor do jornal. Apresentarei queixas porque isto vê-se que é um crime de difamação e que é uma mentira pegada. Mas gostaria, esta já foi a segunda mentira, porque se calhar mais 100 mentiras que ele passa, que disse, mas vamos aqui a outra importante. Como vocês sabem, há pouco tempo, quando inaugurou a sua sede de campanha, disse uma coisa fantástica. Disse que a Câmara Municipal estava com compromissos negativos no valor de 2 milhões 300 e tal mil euros. Quero-vos ler aqui o documento do meu chefe de administração e finanças também. Estes documentos não fui eu que os fiz, foram pessoas independentes. O município de Oliveira do Hospital, graças à sua situação financeira, encontra-se excluído desde 2018, no âmbito da aplicação da Lei nº 8/2012, de 21 de Fevereiro, Lei dos Fundos Disponíveis, e do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de Junho, não se encontra assim obrigado à elaboração mensal do mapa de fundos disponíveis. Ainda assim, e como apoio de gestão, trata-se de um mapa de modo que consubstancia um orçamento de tesouraria. Entendeu o Sr. Presidente da Câmara que o mesmo continuasse a ser elaborado e apresentado mensalmente e aprovado na Câmara Municipal. Este mapa tem um horizonte temporal semestre, isto é, de julho reflete 6 meses à frente. E isto até foi no mês de janeiro. Mas você repara. Eu não estou obrigado, porque a nossa gestão tem sido tão eficiente em termos financeiros que não somos obrigados. Eu, por uma questão de precaução, sempre, com uma visão, e todos me conhecem, em relação à forma como eu tenho administrado a Câmara financeiramente, com as contas aprovadas por todos os partidos e aclamada pelo deputado municipal João Esteves, que geralmente fala sobre as contas, e por isso ele arranjou aqui uma forma de tentar enganar as pessoas. Por uma razão simples. No mês de julho, a Câmara Municipal tinha 2 milhões e tal positivos disponíveis. É verdade? No mapa de agosto, que abrange o mês de janeiro de 2022, não foi efetuada para o ano de 2022, e quem faz este mapa são os serviços da contabilidade, a calendarização de um conjunto de compromissos relativos a empreitadas, a amortização do empréstimo bancário contratado em 2016 e outras despesas certas e permanentes que ascendem ao valor de 6 milhões e meio de euros, mas que têm a sua efetiva execução mensal ao longo de 2022 e não apenas durante o mês de janeiro, mês onde foram refletidos todos os seus encargos, desequilibrando assim os fundos disponíveis daquele mapa para um valor de 2.360.000 euros, quando no mês anterior era positivo e ascendia a 2.600.000. Tal resultado, dada a sua exorbitância, conduziu a um alarme que de facto não corresponde à situação real do município em matéria de fundos disponíveis. Verificou-se assim não ter sido utilizado corretamente uma perspectiva de gestão de tesouraria, de metodologia adequada, e foi transmitida a informação de que os fundos tinham um valor negativo, quando efetivamente o mesmo é positivo. Este é um documento do meu chefe de administração. Para vos explicar só o que é que fizeram, foi o seguinte: os senhores têm um empréstimo e pagam todos os meses o empréstimo. Aqui, nas obras, as obras são pagas conforme vão avançando, ninguém faz uma obra no mês de janeiro. Agarraram naquilo que eram as responsabilidades todas, no valor de 6 milhões e meio de euros, e lançaram-nas todas em mês de janeiro, em vez de a terem, no mês de janeiro de 2022, em vez de os terem, terem repartidos mensalmente e também a receita. E por isso era impossível que no mês de agosto nós tivéssemos compromissos assumidos 19 milhões de euros. Em julho que tivéssemos 19 milhões de euros e que depois o mapa de agosto passássemos a ter 25 milhões de euros de compromisso. Isto é, tínhamos de ter adjudicado mais obras de 6 milhões de euros para estes números. Por isso, como veem, agora deixem-me aqui dizer, um funcionário da Câmara Municipal que está obrigado ao sigilo profissional, é o estatuto da função pública que ele tem, como é que ele utiliza dados que não tem acesso e que não tinha que ter acesso. Depois da reunião de Câmara, mais grave é que o Presidente da Câmara, ele anunciou-os sem o Presidente da Câmara Municipal ter conhecimento disto, ninguém lhe ter comunicado. Nem o próprio Presidente, nem o próprio Diretor do Departamento, Dr. João Mendes, também nunca ninguém lhe comunicou que havia esta alteração. Uma alteração. O que é que nós percebemos? Percebemos que alguém dentro da Câmara Municipal com ele, fizeram este número para terem um número para nos denegrir. E por isso, neste momento, decorrerá um processo interno de averiguação dentro da Câmara Municipal para percebermos quem é que tem responsabilidades. Isto não ficará sem resposta. Isto terá uma resposta, porque nós todos, tenho aqui os seus vereadores todos, não é só o seu Presidente que é avisado, mas é toda a sua Câmara Municipal. E por isso quero-vos dizer que está aqui demonstrado que, afinal, esta candidatura não tem uma ideia para o Conselho, mas passa as noites a tentar arranjar umas mentiras para tentarem fazer umas parangonas no pseudo ao jornal, que, como sabem, quero reafirmar, já em 2013 foi assim e tivemos o resultado que tivemos, em 2017 foi assim e agora teremos em 2021 igual. Por isso não é isso que nos preocupa. Não gosto de, na política, as coisas devem ser discutidas no palco político. Não gosto de meter tribunais quando há discussão política. Mas quando ferem a nossa honra, ferem a nossa dignidade com mentiras, não há outro caminho que procurarmos justiça para que a justiça seja feita e que essas pessoas sejam condenadas, porque realmente é aborrecido. Todos sabem que temos uma Câmara equilibrada financeiramente. Todos sabemos que pagamos a 7 a 8 dias. Toda a gente sabe que todos os compromissos tivemos e toda a gente sabe que, como gestão financeira, é difícil encontrar melhor do que aquilo que todos nós fizemos, eu e a minha equipe. Nós deixamos à volta de menos 4 milhões de euros do que herdámos do Executivo anterior. E, por isso, não é este indivíduo que nos ensinava a fazer a gestão. Mas também me parece que até é capaz de dizer que também era ele que fazia a gestão financeira, porque já se apropria daquilo que é ilegítimo nas comparticipações dos quadros comunitários e das negociações, onde nunca teve nenhum papel preponderante, nunca me acompanhou a nenhuma reunião. Quem me acompanhava era o Dr. José Francisco Rolo, mas parece que ele, deixem-me dizer e desabafar, qualquer dia, como a mentira é tenta, ele vai dizer que era o Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital e era o Presidente da Comunidade Intermunicipal e eu era apenas o técnico que fazia lá umas contas e que fazia uns estudos de viabilidade económica e que via e submetia às candidaturas. Meus caros amigos, na política não vale tudo, mas, como digo, a consciência, temos todos a consciência tranquila, a minha equipe sabe e sempre, porque fui eu que tive sempre a gestão financeira, sempre tive a gestão. Quando eu vim do crédito agrícola, a propósito, tive sempre resultados, também disse que foi por causa do mau desempenho, tive sempre resultados. Não saí do crédito agrícola, saí do crédito agrícola para ir tomar conta do Presidente da Câmara Municipal, para ser Presidente da Câmara Municipal e ganhar as eleições. Nunca tive resultados negativos, nunca, sempre tive, e gostaria de recordar, que foi a minha direção, que o Carlos Mendes, o Zé Carlos Alexandrino e o Carlos Oliveira, que lançámos aquela sede. Como é que nós poderíamos ter resultados negativos se lançámos uma sede que custou à volta de 2 milhões de euros? Por isso está tudo dito, fica claro, e eu darei estes documentos aos seus jornalistas para publicarem, e fica claramente com este comunicado do Presidente do Conselho de Administração do Crédito Agrícola, com este do meu diretor do departamento, que afinal ele vive numa mentira e é capaz de acreditar nas mentiras que constrói, porque há pessoas que são assim. Muito obrigado.